Bom dia, 118 aqui na ZYD 854, Rádio Estéreo Cidade, FM 969, há 10 anos em primeiro lugar no coração de São Paulo. André Miller te faz companhia até o meio-dia, agora tá chegando. Cidade, Dade 10. As coisas lindas da América.

sai do seu pro meio-dia. New Kids on the Block Tonight, encerrando mais um Cidade da de 10. Cidade da de 10. Olha, é o que eu trago pra você daqui a pouquinho.

agência JB de Notícias está lançando uma nova revista, Repórter AJB. Uma edição inteira dedicada ao Pantanal, num mergulho profundo sobre a região. Uma revista enciclopédia para ler, pesquisar e guardar. Agência JB, a qualidade jornal do Brasil.